Avisar que não está à venda. Não existe chance ou negociação. É que esta vinha não é qualquer uma. É minha herança e eu não troco, não. E não tem preço nesse mundo que se compare com o valor e a importância que ela tem. O dinheiro e o sistema de acabe não compram meu caráter nem a vinha também. Pode me pressionar, tentar me convencer. Pode argumentar, mas eu não vou ceder. O que é meu e ninguém tira. É exclusividade enquanto eu tiver vida. Pode ameaçar, mas eu não vou ceder. Tô pronto pra lutar e decidir vencer. Não vendo não, não troco não. Existe um tesouro no meu coração. Nem que eu perca a vida, minha herança ninguém tira. Não abro mão. Mas eu não vou ceder. O que é meu e ninguém tira. É exclusividade enquanto eu tiver vida. Pode ameaçar, mas eu não vou perder. Tô pronto pra lutar e decidir vencer. Não vendo não, não troco não. Existe um tesouro no meu coração. Nem que eu perca a vida, minha herança ninguém tira. Não abro mão. Vida, minha herança, ninguém tira. Não abro mão. Eu não abro mão. Meu coração é jardim fechado e eu deixei claro. Não vendo minha vinha. Não levanta a mão, meu irmão. Eu não abro mão. Meu coração é jardim fechado e eu deixei claro. Não vendo minha vinha. Vida, minha herança, ninguém tira. Não abro mão.